Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Has a beard. Running to me a crying when it throws you out. Running to me a crying on your own again. You got that pure feel, such good responses, but the picture has a mustache. You come into me with that soulful look on your face. You come in looking like you never ever done one wrong thing. That soulful look on your face. You're coming looking like you never ever done one wrong thing. So many fantastic colors are feeling a wonderland. Many fantastic colors makes me feel so good. The rainbow has a beard. A Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótico, world music e muito mais aqui na antena da SBSR. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começámos em 1967 com o Scream, o tema SWLABR para o trio Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton. É uma das músicas de Disraeli Gears, um dos álbuns mais importantes do rock britânico de finais dos anos 60, e este tema acabou também por ser o lado B de Sunshine of Your Love. O nome desta música é uma espécie de sigla para a frase She Was Like a Bearded Rainbow, SWLABR, o Scream, então, em 1967, a passar na Floresta Encantada. A próxima proposta pertence à Ana Farinha. Ana, vamos continuar com o quê? Vamos continuar com Erkin Koray, o turco, que em 1974 lançou o segundo álbum, Electronic Turkular, e vamos ouvir o tema Carly Daglar. Saçlar, kalem taşlar, kan dudaklar gel. Kalem taşlar aldı da A Floresta Encantada, e nestes últimos minutos com os Kraftwerk, no primeiro disco dos Kraftwerk em 1970, a dupla Ralf Hütter e Florian Schneider, a quem se juntam neste registro dois bateristas, Andreas Hohmann e Klaus Dinger, nome conhecido por formar também os Noi. Aqui o tema Ruckzuck, com a flauta a ganhar grande preeminência durante toda a faixa e, claro, a bateria de Klaus Dinger. Os Kraftwerk, mesmo em início de carreira, o álbum saiu em novembro de 1970. Antes dos Kraftwerk, uma proposta da Ana Farinha, um músico turco, Ana. Sim, um dos impulsionadores do Anatolian Rock da década de 70, Erkin Koray, com o tema Carly Daglar, do segundo álbum, Electronic Turkular, de 1974, mas este tema foi retirado de uma coletânea, Wide Selection of Turkish Jazz and Funk. A próxima música é também uma escolha tua, o que é que segue? Né? Vamos passar para a Itália. Itália. Andamos aí às voltas, com Valeria Mongardini, uma cantora pop italiana, mas que aqui em 1970 lança um single muito interessante e também bastante valorizado a nível de colecionismo. Uhum. Um tema original dos The Guess Who, American Woman, aqui com o nome Addio Città Vecchia. Presto scorderò, se la tristezza vive con te, prendi le tue scarpe e vieni via con me. Mi porterò la mia allegria, addio città vecchia, io vado via. Ho chiuso la porta di casa mia, addio città vecchia, io vado via. La mia tristezza la lascerò, ai tuoi sporchi marciapiedi la darò. La tua pazzia tienila per te, ho le scarpe buone, non mi fermerò. Mi porterò la mia allegria, addio città vecchia, io vado via. Città mia, addio città mia, the queen of the little red, white and blue. She was the queen of the little red, white and blue. Said, ooh, why get you spy, boy? Prepare yourself to die, boy. Medicine man got a heap strong power. You know better than to mess with me. Like a rival, la, la, la, la, fru, fru. Like a rival, the la, la, la, la, fru, fru. If you see a spy boy sitting in the bush, mess him on his head, give him a push. Get out the dishes, get out the pan. Move he fast for the medicine man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Come on down, boy, and follow me. Wham, bam, thank you, man. So come on, boy, and follow me. Mama Roo. She was the queen of the little, little, white and blue. Mama Roo. She was the queen of the little, little, white and blue. Come on, boy, now follow me. Wham, bam, hang the hand. Come on, boy, now follow me. And wham, bam, spram, sam. Come on, boy, now follow me. A Floresta Encantada com três músicas de Rajada, esta última uma escolha da Ana Farinha. O que é que acabou de passar? Ouvimos Dr. John, o feiticeiro de New Orleans, com o tema Mama Ru, do álbum Gris Gris de 1969, que é o álbum também de estreia de Dr. John. Lá atrás também passámos uma música tua, deixa-me só dizer o que é que passou pelo meio. Foi uma verdadeira raridade, pertence à banda brasileira O Bando, que em 1969 editou o seu único disco, uma banda relacionada com o movimento tropicalista e que conta nas músicas com arranjos, por exemplo, de um dos mestres do tropicalismo, Rogério do Prato. Escutámos a faixa E Assim Falava Mefistófeles, um tema muito tropical, mas também ao mesmo tempo muito psicadélico. Antes do Bando, em 1969, outra escolha da Ana Farinha. Ana, foi um tema italiano. Foi o tema da Valeria Mongardini, uma cover dos The Guess Who, o tema original American Woman, aqui em Itália em 1970, o tema Addio Città Vecchia. Agora, vamos até ao Festival Woodstock, em 1969, vamos recordar um dos momentos do festival, ainda antes de Santana ter editado o disco de estreia, foi tocar ao Festival Woodstock. Correu muito bem esse concerto, apesar de Santana estar completamente a tripar em ácidos, e um dos temas onde se nota, pelo menos no filme do Woodstock, que ele está mesmo noutro planeta, é a faixa, o instrumental Soul Sacrifice, que tem um solo incrível de bateria no meio, e é essa música que vamos ouvir, a versão ao vivo de Soul Sacrifice, que depois iria surgir no disco de estreia de Santana. Santana, ao vivo, no Festival Woodstock, em 1969. Thank you. Ladies and gentlemen, Santana! We'll be right back. Floresta Encantada, primeiro com um clássico de Santana, ou melhor, os Santana, uma das mais importantes bandas psicadélicas a sair da zona de São Francisco. Os Santana, ao vivo em 1969, no Festival Woodstock, com Soul Sacrifice. Atenção que nesta altura Santana ainda não tinha editado o disco de estreia, mas a partir deste momento, a partir desta atuação no Festival Woodstock, Santana passou a ser muito requisitado. E em Soul Sacrifice, um solo brilhante de Mike Shreve, que na altura tinha 20 anos e que elevou muito a música instrumental de Santana. Na altura era também o fim dos concertos desta banda de São Francisco. Entretanto, estivemos com uma proposta da Ana Farinha. Ana, o que é que acabámos de escutar? Os japoneses Flower Traveling Band, em 1971, com o álbum Satori, ouvimos o Satori 2, uma banda que teve uma duração de cerca de 6 anos, existiram entre 1967 e 1973, ainda houve uma internacionalização por parte dos Flower Traveling Band, que chegaram a partilhar palco com Dr. John, que passou há pouco, e também com Emerson, Lake and Palmer, que tu gostas muito, e que lançaram pela Atlantic Records, um movimento contra a cultura de Tóquio, um país ainda a tentar erguer-se depois de duas bombas nucleares. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. Para o final vão ficar duas músicas. Primeiro, Syd Barrett, o ex-líder dos Pink Floyd, no segundo disco que lançou em 1970, já numa fase em que Syd Barrett já estava realmente noutro planeta, mesmo assim foi arrastado para estúdio por David Gilmour, que produziu o álbum Barrett. Também contou com a ajuda em estúdio de outro Pink Floyd, Richard Wright, para além de outros músicos. Vamos ouvir a faixa Baby Lemonade, é o tema que abre Barrett, o segundo álbum de Syd Barrett a solo em 1970. Depois desta música fica ainda mais uma escolhida pela Ana Farinha. Ana, vamos fechar com o quê? Para fechar, e também ótima para ouvir às 4 da manhã, o tema Four in the Morning dos Sunshine Company, uma banda representativa do Sunshine Pop praticado na zona da Califórnia, mais propriamente em Los Angeles, em 1967. Muito bem, fica então Syd Barrett e Sunshine Company, as últimas de hoje da Floresta Encantada. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana.